Jonas, a gente não foi, acho que ela é mais nova que eu, mas somos da mesma escola, da mesma Libilu. Escola de criança? É? Não, de adolescente já, movimento estudantil. Ela Aqui, conseguiu. você fez o quê? Equipe? É. A minha ex dava aula lá. Quem? Era Maria Luiz, Geografia. Ah, você sabe que eu tenho um bloqueio de memória. Tenho uma memória muito Mas quando você ruim. pegou o tempo do Genuíno lá? Genuíno, eu dava aula, acho que no. Ah, vocês cursinhos, falou? Não, acho que ele dava aula no cursinho. Ah, tá. Eu fazia o colégio. Meu marido fez cursinho lá, ele acho que teve aula com o Genuíno. Mas Ana Luísa, eu tive um trauma. Meu marido morreu muito novo e eu perdi a memória para trás, sabe? Olha só, Não, é uma coisa. Não recuperei até hoje. Facebook me ajudou um pouco, mas. Não é, mas que coisa, essas duas meninas vieram. Hoje foi dia de comemoração, um alívio aí, viu? A gente Coisa, tá né? numa contagem regressiva, que você não sabe até quando que. Então, elas Que tem, encaminhadas é uma coisa. Então elas entraram onde? A Uma. Bibi, que é filha, entrou na Poli, e a Cacá, que é neta, entrou na Uau! matemática lá da. Gente, A Bibi é. da A USP. Bibi é. Olha que Ela entrar tava na no. Poli, né? Hã? Entrar na Pois Poli é, é pois uma é. conquista. E ela sabe já o que é para onde ela vai? Ela quer engenharia de produção. Não é gozado, né? Ela, desde criança, ela com 10 anos tinha lido 50 livros já. Ela estudava numa escola que ela dava dica de livro do pessoal dos 7 aos. Olha. Mas daí, rapaz. Aí foi para exatas, mas com uma boa formação de humanas. Olha, é um É. pouco o que precisa, né? Porque acho que um dos grandes problemas é do povo de exatas é essa falta de formação humana, É, é. né? Que ó, inclusive era um currículo que a gente, né? Pelo menos nós da cultura pleiteamos para que as escolas Ah, tenham, tem né? que ter, né? Independente do cara é Medicina. médico, o médico não tem uma Cabeça do médico é formação. uma coisa. Né? Mas como que é a cabeça do médico é uma coisa. Eu Se estava em é. pós 2010. Eu tinha um grupo, a gente tinha um grupo GGM lá nos anos 60 que esquerda católica, contra Sim. a marcha, as marchadeiras. Uma De marchadeira, repente aquela galera. um amigo médico lá foi prefeito da Imposta, eu vou no aniversário do neto dele. Tudo com o discurso das marchadeiras. Daí chegou o médico lá, que não foi do meu tempo lá, aquele superior. Quero que você me responda sim ou não. O negócio do câmbio. Eu falei, ah, sim ou não, não dá para responder. Eu tenho que te explicar direito aqui. Porque você acha que eu preciso entender isso aí? Eu sou médico. Ué, Daí eu usei uma expressão do São João da Boa Vista. Bela bosta. bela Médico entende de medicina, o que você entende? exatamente. São João da Boa Vista tinha essa expressão, por bosta. Vale para Por tudo. bosta, eu É conheço bonita por bela bosta. bosta. Mas São João é por tudo. Bonita por bosta, feia por bosta. Olha, É esse tudo do bonito é. bonito por bosta. É para elogio, é o Sei, superlativo. sei. É só São João. Olá? Bom, a Tata Amaral é uma das mais premiadas cineastas brasileiras de todos os sexos, os cineastas e as cineastas. Tem quase 70 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Está produzindo o documentário Causando na Rua sobre as intervenções dos grafiteiros. Tata, o que que você viu nesse universo dos grafiteiros? Olha, Causando na Rua é uma série sobre ativismo na rua, o que inclui os grafiteiros. Ah, Tem tá. mais, acontecem mais coisas, né, na rua. O que eu vi, na verdade, quando comecei, primeiro assim, é uma ideia, que surgiu há muitos anos, no momento em que a cidade era proibida, na gestão Kassab, acho que chegou, né, a essa ideia de cidade proibida para as pessoas. Eu trabalhava na Paulista com Augusto, tinha um vendedor de milho verde, que a minha festa era de finalzinho da tarde, foi expulso de lá. Expulso. Exatamente, pois é, a rua ficou proibida para todo mundo e chegamos ao ápice, né, da ocupação do espaço urbano por automóveis e tudo isso. E aí eu, inspirada um pouco pela minha vivência, né, de uma pessoa que eu nasci no centro, caminho a pé, né, nem sei dirigir ainda, só guio filmes. Então eu gosto da vida urbana, gosto da rua, da cidade, caminhar, de encontrar pessoas, e vi essa Cidade Proibida e Eloá Chousal, a Caru Alves de Souza e eu tivemos a ideia de fazer uma série sobre a ocupação da rua, sobre a rua e sobre as ações criativas que acontecem na rua, né? Essa que é a ideia da série. Aí a gente fez uma série, eu conheci, por causa do meu outro filme hoje, o secretário de Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rogério Sottili. E um dia eu comentei com ele esse projeto, ele falou, nossa, tem tudo a ver com o que a gente quer, que é o direito à cidade. E aí a gente fez 13 episódios de ativismo artístico na cidade, foi aí que eu conheci o pessoal do Imagem, o Mauro Silva e o Tim Silva. E aí depois um canal de televisão gostou dessa série, que foi feita para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e nos chamou para fazer o Causando na Rua, que aí é um pouco diferente, porque assim, o Rua, ele também foi feito, né, a série Rua foi feita também para ser projetada na rua, então tem poucos diálogos, ela é mais contemplativa, a gente mais documenta a ação do... E vocês pegam o quê? Vocês pegam os grafiteiros, os músicos? Olha, tem muito. São Paulo foi eleita em 2015 ou 14 a melhor cidade para arte de rua do mundo. Né? São Paulo tem uma riqueza enorme, né? Então tem grafite como manifestação, lambe, que são, né, os lambe-lambes. Tá. Eles são uma forma de comunicação muito potente. Que é na Praça da República? Onde é? Em todos os lugares. Você vai andando, você vai vendo que isso tá rolando. Os lambe-lambes! Olha só! No caso do Rua, a gente trabalhou com o micro-roteiros da cidade. Que é a Laura Guimarães, que tem... Ela cria pequenos roteiros de 140 caracteres, né? Tem a ver com... Deixa eu... Claro. Deixei aqui. Fala, filha. Alô? Tem duas irmãs universitárias, é? Oi, filha. Tô mesmo. Oi. Hã? Ô, filha, não cabe. Deixa uma coisinha, eu tô acabando uma entrevista aqui, te telefono. Fica tranquilo. Tá bom? Beijão, querido. Tudo bem. Essa aqui é a segunda, a primeira caçula que eu brinco, foi 11 anos caçula, então... Olha, sei, aí depois... Deixa eu desligar aqui, pô. Mas eu tava falando, né, o que mais tem na rua, né? Tem grafite, tem lambe... tem teatro, tem performance, que mais a gente fez? Olha, tem uma infinidade de manifestações artísticas, tem, a gente fez um muito legal, que são os índios que cantam rap na rua para falar a questão da demarcação, eles são justamente da aldeia Tenondé Porã, o que a gente documentou no Causando da Rua. Skate é uma manifestação de rua. Que hoje tem. Paulista fica uma festa. É. E tem, assim, tem posturas, né? As pessoas estão pensando posturas de ocupação do espaço público. Cada grupo desse tem suas regras internas. Tem uma... Seus valores. Exatamente. Em seus valores tem uma percepção, né? Sei lá, o skate, por exemplo. Né? O skate é um esporte, mas ele também é uma ocupação. Porque a pessoa que anda de skate, ela tá tem que andar, né, na cidade. É um meio de locomoção, inclusive, né? E a gente fez um trabalho do Rafael Escobar, que é um cara que tem uma coisa super bonita. Ele vai desenhando os trajetos nas ruas, né, por onde ele passa. E ele foi até a cidade de Tiradentes. E encontrou o Love CT, Love Cidade Tiradentes, que é um coletivo que trabalha a autoestima e a inserção dos jovens através do skate. Ah, então tem uma turminha de 4, 5 anos, 7, ocupando ali, né? São Paulo tem muita pista de skate, tem muitos campeões de skate. Então a gente vai um pouco contando, né? Cada episódio da série são vários episódios, né? Tanto rua quanto causando na rua são... Quando você fala em rua, você fala o centro e fala periferia também. Sim, porque a rua é a série que a gente fez para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que ela tem esse formato de um olhar mais contemplativo para o trabalho dos coletivos. O causando na rua é causando porque a gente chama pessoas para discutir a ação enquanto ela acontece. Então tem uma discussão. Sei lá, por exemplo, Tapete Manifesto, né? É uma performance que tem um grupo, Galeria Gruta, faz, é uma das performances, né, desse coletivo, que eles fazem na rua para chamar atenção para a violência contra a mulher. Então aí tem discussões, a gente chama uma delegada, chama uma feminista, chama, né, enfim, e enquanto elas assistem a performance, depois a gente entrevista e isso está documentado. São 26 minutos cada um. É um trabalho de fôlego em que a gente, por enquanto, a gente mapeia a cidade, né? Tudo acontece em toda a extensão da cidade e também a gente procura diversificar as plataformas, né? Então tem performance, tem sarau, tem grafite, então, tem música. A gente conversou aqui com os dois irmãos grafiteiros lá. E eles são intelectualmente muito elaborados. Eles têm toda uma formulação aí para o trabalho deles. Nos outros grupos, você sente essa sistematização de conceitos? Sim. Eu acho que, é claro, né, os meninos são incríveis, né? O Mauro e o Tim, eles têm realmente uma formação incrível, mas o que caracteriza a maior parte dos coletivos é um discurso sobre o espaço público, sobre a rua, todos eles. Você falar com todos eles tem um sentido, eles sabem muito bem o que estão fazendo. E é muito, depois de me envolver tanto, né, com ativismo artístico através dessas séries todas, a gente agora vai para a segunda temporada do Causando na Rua, que a gente começa a produzir agora, em junho, julho. O que fica é que eu acho que é a coisa mais contemporânea que a gente pode imaginar, é a arte que acontece na rua, porque primeiro que ela pressupõe um contato com o público imediato. Você não precisa levar ninguém ao museu, não estou desprezando o museu, não estou desprezando a sala de teatro, de dança, acho que tem que ter, sem dúvida nenhuma, e tem que ser incentivado e ela tem que acontecer. Mas a arte que acontece na rua, ela se apropria, né, e provoca a condição de estar na rua. Então, em primeiro lugar, é uma ocupação que eu acho que é, falar assim, né, em termos do que a arte de rua pode provocar. Em primeiro lugar, a ocupação da rua, que por questão de segurança é uma das melhores coisas, né? A rua que dá medo é a rua vazia, a rua que ninguém vai, né? A rua tem gente trabalhando, ocupando, fazendo coisas, é a festa, né? E, em segundo lugar, é o contato dos artistas com o público que, por sua vez, né, participa do projeto, né, da arte, né? Os artistas de rua, eles incorporam a possibilidade de contato e participação mesmo, né, dos transeuntes. Segundo lugar, por as pessoas que estão passando, muitas delas seguem transformadas, né? A gente entrevista muita gente quando vai documentar as performances e todo mundo fala, puxa, né, tô indo para casa agora pensando nisso. Então também é uma arte que provoca as pessoas que estão ali. E principalmente, né, é um direito, né, um direito à arte, à manifestação. Se você pensa em especial, né, nos artistas que vivem na periferia, e a arte de rua, ela tem muito a ver com a periferia, é a maneira de dar voz. Né? E a gente tem que ouvir, quer dizer, você quer uma cidade fechada entre o centro, classe média e a periferia, ou você quer uma cidade com pontes em que as pessoas possam ir e vir? Porque o muro, né, seja ele ideológico, seja ele físico, né, a gente está vendo o muro do Trump agora, qualquer que seja o muro, ele impede a gente de olhar para outra pessoa. Outro dia eu vi um segurança no shopping Frei Caneca segurando uma criança de 7 anos porque ela estava negra correndo no shopping. Aí você fala, e daí? Né? E daí? Não, ele veio de Guaianazes. E daí? Quer dizer, todo mundo justificando que uma criança negra correndo no shopping de 7 anos, vinda de Guaianazes, precisa ser contida. Onde é que nós estamos? Os colezinhos foram uma maneira de enfrentar esse preconceito. Exato. Né? Vem cá, você falou dos saraus. Quais os melhores saraus aí que você... Então, eles aceitam o branquelo da cidade lá para... Eu acho que sim. Eu acho que, olha, os saraus, acho que sim. Os saraus é uma coisa muito legal. Um dos episódios que a gente fez de sarau foi o Preto Asperi, leste de São Paulo. É bem leste mesmo, né? Jardim Gramacho, em Paulista, Jardim Camargo Velho. É um sarau, é a história do Preto Asperi, que é um coletivo, é linda. Elas ocuparam um terreno completamente abandonado, um lixão, ponto de droga, não sei o quê. E aí elas foram limpando, ocupando. Quando eu fui lá, final de 2015, esse terreno tinha sido, enfim, tinha uma praça lá feita pela prefeitura, com brinquedo, com um espaço para o sarau e tal. E o sarau é uma maneira muito importante dos artistas periféricos de manifestarem, de criarem, de comunicarem a sua arte. Eles, em geral, tratam de poesia, mas acho que tratam de música também. E acho a temática que em geral, qual que é? É muito afirmação da negritude, é muito afirmação da cultura negra, tem muita afirmação do bairro. Por exemplo, fazendo Causando na Rua, que a gente busca, né, ocupar ou mapear toda a extensão de São Paulo, e para mim o território é uma coisa muito importante, para a gente, né, para todo mundo. Eu fui descobrindo a história de cada um dos bairros e é muito distinta. Né? Sei lá, Brasilândia está muito ligada aos anos 40, 50, Prestes Maia expulsa a população pobre e negra do centro para as periferias. Aí a Brasilândia começa, a primeira leva de ocupação da Brasilândia, e lá tem uma pedreira que, por sua vez, fornece as pedras para as grandes avenidas do centro propostas pelo Prestes Maia. Então é uma ocupação. Depois teve uma outra leva de ocupação, terrenos que na época da Erundina foram legalizados, que eram ocupações ilegais. Aí então se leva o serviço público. Né, o Jardim Camargo Velho, por exemplo, são ocupações já nos anos 90, que aí também tinha cenas até de assim, as pessoas iam lá, ocupavam e aí começou a ter gente que mexia nos barracos, sabe, assim, falava, não, esse terreno aqui é meu, grilava, enfim, né, e aí também a legalização foi na época da Erundina. Ou seja, as histórias dos bairros, né, elas são muito interessantes. Para quem gosta da cidade, para quem gosta de São Paulo. Outro, desculpa te interromper, mas tem um outro episódio do Causando na Rua que é muito legal, eu adoro o trabalho deles, é Rios e Ruas. Também é um duo de um geógrafo, enfim, eles mapeiam os rios da cidade de São Paulo. Olha só. É assim, então eles fazem, o objetivo deles é tirar o rio tirar o rio das profundezas da consciência das pessoas e trazer a luz. Então eles vão fazendo coisas muito interessantes, né? Por exemplo, expedições para Minas. A gente filmou uma expedição para a nascente do rio Saracura, ali ao lado do MASP, porque o rio Saracura é a 9 de julho. Ah, tá, tá, tá. Então a gente vai e ele vai mostrando, olha, isso aqui é um vestígio de um rio, olha aqui, esse musgo no chão é um musgo que denota que aqui tem um rio. 9 de julho é um rio. Todas as grandes avenidas de fundo de vale são rios. Por isso, quando o Serra interrompeu o desassoreamento do rio Tietê, a água veio através desse rio. Exatamente, vem por eles, porque está tudo conectado. O pessoal do Rios e Ruas diz que em São Paulo, os números agora eu não lembro, mas eu posso te passar porque está lá. Estão lá. Eles falam que em São Paulo você nunca está a menos de 200 metros de um rio ou córrego d'água. Olha! E uma cidade como essa não pode ter problema de água, né? Só que a gente ocupou de um jeito a jogar esgoto e depois de um tempo tampar, porque aqui os rios viraram esgoto. No entanto, o rio nunca morre, né? Ele fica lá embaixo. Olha só! Já precisamos trazer esse rio. Tem que trazer. Eles são demais. Eu posso contar. Eles são muito impressionantes. Vem cá, a gente estava conversando com o grafiteiro, já tem lendas aí, o jovem que morreu com 21 anos. Em outras áreas, você já tem uma mitologia dos poetas? Não sei, viu? Mas acho que eu posso te indicar pessoas que sabem, né? Tem o Saraldo Binho, por exemplo. Tá. Tem o Sérgio Vaz, que é o poeta periférico. Que tem... Mas é São Paulo. São Paulo. Porque tem uma cultura de periferia que começou a atravessar pontes, vai e vem, na gestão Haddad, porque as pontes foram derrubadas, né? Eu me lembro que num determinado momento ele botou uma ciclovia numa ponte. Quer dizer, você já pode atravessar a ponte, né? E o que, por exemplo, o receio dessa gestão nova, pelo que ela está se desenhando nesse mês que o Dória está, né, na gestão da cidade, é que essas pontes sejam levantadas de novo. Né? E que você continue achando que o menino de Guaianás de 7 anos não pode correr num shopping. Né? Que você fala, ok, tudo bem, né, levado, cheio de energia, mas daí é segurar o cara e mandar para o juizado... É uma manifestação de preconceito muito grande. Vindo de um vigilante que provavelmente tem um filho de 7 anos que corre. Exatamente, é isso. Então, eu acho que tem sim mitologias já, mitologias não, mas tem já histórias, né, tradições que acho que os coletivos sabem, se baseiam muito em... Se a gente for pegar, você tinha toda uma cultura popular que vem das áreas rurais, daí você começa a ter uma urbanização das cidades que vai pasteurizando a cultura, mas ao mesmo tempo você começa a florescer nos arredores, os rincões estão agora... Muito ativos, na verdade, né? Estão florescendo e com gente, desculpa, com muita consciência do que faz. Sabe? Tá todo mundo ali com atitude, não tem... A internet também ajudou muito a espalhar, né? Trazer conhecimento para esse pessoal, né? Ajuda. E também, né, a escola melhorou nos últimos anos, né? Tá. A gente tem que reconhecer isso. E os programas também, né? Programas tipo Vai, que são programas que permitem que as pessoas... produzam, né, na cidade, os pontos de cultura, que são programas todos que estão sendo ameaçados, sem dúvida nenhuma, mas isso provocou uma gestão de artistas muito interessante. Tata, quais as dicas que você dá aí para o nosso espectador aí? De coletivos? De roteiros culturais aí, de coletivos. Ah, olha, tem uma que eu falo assim, você sabe que meu pai foi... Ele tinha uma pequena empresa de turismo receptivo numa parte da vida dele. E eu ainda era muito jovem, eu fazia alguns tours. Porque eu falava inglês, falava francês, então... Né? Então eu falo que eu tenho o turismo na veia. Mas eu, no meu mundo de sonho, eu teria... Eu vou retomar. Obrigada. Na cidade dos meus sonhos, a gente teria um trolleybus, um bonde, até Ermelino Matarazzo, para ver o trabalho do Ateliê Azul. É, o Elcio tem um grupo, Elcio Torres, ele é azulejista, ele trabalha com uma técnica ultra tradicional portuguesa de azulejo, de pintura de azulejo, queima, e ele restaura espaços com azulejos. Ele restaura espaços, por exemplo, né, de bairros, favelas, enfim, de tudo. Então, uma escadaria lá no Jardim Santa Inês, por exemplo, que era completamente detonada, tinha esgoto a céu aberto, não sei o que, eles foram lá e fizeram murais incríveis, com as crianças desenhando o que elas querem, sabe? É um lugar com tanto azulejo e tão lindo, praças, escadarias, no número das casas, que é, sabe, meio Veneza. Vai ser tombado. Tem que ser tombado, é muito bonito. Eu faria um bonde até lá, seria um passeio turístico. Outro, sem dúvida nenhuma, é o Rios e Ruas tem que ser expedição regular, sabe? Tem que ser um programa da cidade de São Paulo, tanto quanto aquele ônibus vermelho que o Haddad colocou de turismo, que assim, você tem que entender onde você está, o espaço que você está, né? Aqui, a gente aqui está em cima de rio mesmo, né? Essa consciência a gente tem que ter. É, o São Mateus tem uma galeria céu aberto de um principalmente, né, quem mobiliza lá é um grupo chamado OPNI. É muito impressionante, assim. Você entra lá, é uma galeria céu aberto. Você só anda e vê grafites incríveis. E eles trabalham para o restauro também, porque, enfim, isso é uma coisa, né? Quando Dória apaga o muro da 23 de maio, pô, restaura. Ou então, né, nenhum deles estava tão deteriorado assim para você apagar. Aliás, não existe isso de apagar. Né? Parece que houve muita ineficiência aí, jogaram cal que a chuva leva. A sorte da cidade, né? Que vai poder ter de novo. Olha, tem um roteiro muito legal. Ir a saraus, por exemplo, né? É uma coisa muito legal de assistir, de ver. É muito forte a afirmação, né, da cultura periférica, da cultura negra em todos os seus âmbitos, em toda a sua grandeza. E agora, quando se fala em cultura negra, o samba ainda é a viga mestre, né? É, então agora a gente quer fazer alguma coisa com samba na periferia, assim. É, vamos pesquisar algum grupo, mas assim, como o Causando na Rua tem uma regra, que é a ação tem que acontecer na rua, ela não pode acontecer dentro. Então, alguns saraus, por exemplo, sarau de poesia, ficaram de fora, inclusive uns muito tradicionais, sarau do Binho, porque acontecem dentro. Né? Então, a condição da série, né, digamos, são ações criativas que acontecem na rua, para a rua, pela rua, com a rua. A ideia do com a rua é uma ideia muito importante para a série, porque é a ideia de que a rua interfere, né, na obra de arte. E eu acho que é assim, eu sou tão apaixonada pelos artistas de rua que eu, assim, né, na verdade até a minha filha falou isso, ela esteve recentemente em Los Angeles, tem uns museus maravilhosos e tudo, mas chega uma hora ela fala, meu, né, é tão restrito isso aqui, é claro que aquilo tem que estar lá, mas o acesso à arte dentro de espaços fechados, ele não é o único. É isso o que a contemporaneidade precisa compreender, que a arte, quando ela é viva, ela acontece no momento, né, sei lá, o Ver a Cidade, por exemplo, você está andando na rua e ele grafita um muro inteiro, né, onde ele escreve ver a cidade, ele vai fazendo, né, o Mauro vai fazendo derivações dessa ideia que provocam o teu olhar para alguma questão urbana. Então é uma cidade viva, é isso que é preciso compreender. Tata, onde que a gente pode assistir os seus documentários? O Rua está no YouTube, liberado. O Causando na Rua está passando no Cine Brasil TV. Eu vou depois dar o horário da programação. E ele pega na Sky ou na internet, mas na internet, como no cabo, no VOD, no horário em que está passando. Em geral é 9 da noite, no horário nobre. Tá. E eu vou adorar que vocês. Bom, então vamos colocar junto com a. Sim. Com a matéria, a gente coloca o. Tem o Elcio, o trabalho do Ateliê Azul. Se vocês quiserem ilustrar, gente, é incrível, vocês não vão acreditar no que vocês viram. Parece que é uma coisa assim, mas realmente eu vou passar os links para vocês. Obrigada. E todos eles, essa galeria Céu Aberto também, o que tá no canal, eles têm exclusividade. Era por 2 anos, aí fez um sucesso, agora estão ampliando, assinamos há 3 anos. E o Elcio, o Causando na Rua, por exemplo, né, a galeria Céu Aberto, ela tá lá restrita ao canal. Uhum. Mas a gente tem promos que eu posso mandar para ilustrar. Legal. Aí eu vou separar para vocês. Obrigada. E a dona Marisa foi. Foi, né? Dona Marisa. É. Mas vou te falar, viu? Não tem porquê, né, também, quando fica muito difícil. É, não é? Mas tá um jogo de egos aí com essa doença dela, despertou, que olha... Por quê? Eu não... É, tá lata, né? Tanto dos blogueiros,